Sejam bem-vindos à terceira edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2010, começamos a nossa curta viagem pelo mundo na Alemanha. Ou melhor, no Peru. Mas sobre alguém que deveria estar em território alemão. Vamos já perceber. E depois iremos até ao Brasil, ao circo. Já esteve 4 vezes com a viagem marcada e das 4 recusou-se a entrar no avião. Paulo Guerreiro, avançado peruano do Hamburgo, da equipa de futebol do Hamburgo, não consegue voltar à Alemanha e ao seu clube por medo de voar. O futebolista encontra-se em Lima, capital do Peru, desde setembro, para onde viajou para recuperar de uma operação. A Bundesliga, a Liga Alemã de Futebol, deverá em breve enviar-lhe um psicólogo para o ajudar no trauma. Será a quinta tentativa? Contundido, o atacante Paulo Guerreiro vai permanecer nas próximas semanas no Peru por causa do seu medo de voar. Assim, o clube alemão continua a avaliar, ao longe, a evolução do ferimento do jogador. O Hamburgo explicou que um fisioterapeuta vai viajar para Lima esta semana para ajudar na recuperação de Guerreiro, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho e teve que ser operado em setembro de 2009. O clube alemão garantiu que não vai pressionar o avançado, que passará a receber ajuda no Peru para superar esta fobia que já o impediu de regressar por 4 vezes. Continuamos no mesmo continente, mas agora no Brasil. E já que este programa é uma espécie de circo, vamos até ao circo. Na internet, no blog Movimento da Ordem de Vigília contra a Corrupção, encontramos uma história que envolve gente importante daquele país sul-americano. Podemos intitular o episódio com uma pergunta. Quem manda aqui? Foi durante uma apresentação do Circo do Soleil, contou um dos organizadores. A cena foi protagonizada por um filho do Brasil, aquele que quer ser técnico de futebol. Exaltado e bêbado, Luiz Cláudio Lula da Silva teve que ser retirado pelos seguranças do Circo do Soleil, porque ele acredita ser o dono de tudo, até mesmo de um espetáculo estrangeiro que tem as garantias legais para atuar em qualquer local do mundo, sob a proteção das leis do seu país de origem, no caso, do Canadá. Quem manda nesse país é o meu pai. Eu sento onde eu quiser e mando minha turma bater em você, porque descubro onde você mora. E Lula repetia mil vezes. Você sabe com quem está falando? Também posso fazer você perder o seu emprego. É assim que os Silvas pensam. O Brasil é deles. Esse cretino, estou a citar o blog, convém não esquecer. Esse cretino, acompanhado por 2 raparigas, ocupou os lugares de 3 senhoras que haviam pago os seus bilhetes e não queria sair do lugar delas de qualquer jeito. O coordenador chamou a segurança e fez-o sair. O artista deste episódio estava bêbado e recusava-se a ocupar um lugar que havia comprado. Queria aquele banco porque ele era o filho de Lula. Pois bem, ele pediu para chamar o presidente do Circo do Soleil. O canadiano veio atendê-lo. Duvido que conte ao seu chefe que mandou o segurança de retirar o filho do presidente do Brasil, que manda em tudo, dizia Lula ao coordenador. Isto dizia ele aos berros, intercalado com palavrões. O funcionário respondeu. Eu falo 7 idiomas e vou traduzir da forma que você falar, mesmo falando mal de mim. Bom, uma das amiguinhas de ele falava inglês e foi ouvindo o coordenador traduzir literalmente a conversa de Lula. Resumindo, o diretor canadiano disse, aqui mando eu. E o meu funcionário obedeceu rigorosamente às leis que regem o Circo do Soleil. Portanto, você vá para o seu lugar ou retire-se. Lula retirou-se, mas voltou novamente, porque as raparigas estavam a chorar e queriam ver o espetáculo. Muitos espectadores diziam, ele é igual ao pai, vejam como está bêbado, palhaço. Lógico que foi solicitado ao público para que parasse com as manifestações. Mas o vagabundo juniorzinho da Silva é baixo, igual ao pai. Não é o ex-funcionário zoológico, um linha júnior. É o anão, que quer ser técnico de futebol sem talento para a coisa. É o que diz o blog. Para entendermos melhor a posição dos organizadores do circo, a montagem do Circo do Soleil obedece às leis canadianas, seja em que país for. Ainda sobre o Euclide, o filho do filho do Brasil teria pago R$700 pelo ingresso. E a sua fila até era bem melhor que a fila onde estavam as tais três senhoras, pois oferecia uma visão mais ampla para o espetáculo. Porém, ele insistiu que queria um lugar delas. O organizador explicou ainda ao blog Movimento da Ordem Vigília contra a Corrupção que nem com um requerimento ele poderia quebrar as regras do circo. E confessou que, pela arrogância e violência do neto do Brasil, ele tremeu quando foi ameaçado justamente porque a sua família reside no Brasil. E na imprensa brasileira não saiu uma linha sequer sobre este caso. De resto, está tudo como antes.